gripe. Armas e brinquedos se confundem na mão de uma criança. Eu até entendo que não tem mais esperança. É que eu vim da Zona Norte, um lugar pobre, de gente honesta e humilde, mas gente nobre. Você tem que andar na linha, se manter no bolo. Não se assuste, esse é só o começo do jogo. Primeiro flash, 2 ou 13 coisas para resolver. Não dá nem tempo de pensar no que fazer. E outro flash, e fica tudo preto. Vamos tomar o poder ou continuar no gueto. Você quer sair do gueto, mas a sua mente é um gueto. Você quer fugir do gueto, mas o mundo inteiro é um gueto. Canta comigo, vem. Você quer sair do gueto, mas a sua mente é um gueto. Você quer fugir do gueto, mas o mundo inteiro é um gueto. Chegou a hora, nosso espaço é esse, considera. O que não me derruba fortalece, a sua polícia não me causa estresse. Paz e liberdade é o que todo mundo quer, mas o que cê tá disposto a perder quando tal paz vier? Quer falar de quê? Fala Rio de Janeiro, de paraíso ao mais sujo puteiro. Respeito a quem sobrevive a isso tudo e não precisa mais temer o mundo. Debaixo dos planos tá o orgulho suburbano, um pouco de europeu, um pouco de africano. Acho que fui traída, puro blá blá blá. Tá na hora de levantar e lutar, evolução a qualquer custo, o dinheiro manda. Mas a rua vai ficar é com samba, política do medo, todo mundo roubando. Mas nunca vão roubar a alma de um malandro. Você quer sair do gueto, mas a sua mente é um gueto. Você quer fugir do gueto, mas o mundo inteiro é um gueto. Vem comigo, criança. Você quer sair do gueto, mas a sua mente é um gueto. Você quer fugir do gueto, mas o mundo inteiro é um gueto. Sai do gueto, mas o gueto não sai de você. Revolução. Tudo que eu preciso é de um mic na mão, e não preciso abaixar minha cabeça, e nem preciso falar mal de ninguém. O que eu preciso é me focar no meu trabalho, me focar na minha família, que aí o meu sucesso vem. Rema, rema, e não sabe o que quer. Pra quem não sabe que caminho vai, pega qualquer, me diz aí. Vai ficar sentado no gueto, vamos ser parte de algo e escrever o enredo. É isso aí, meu irmão, se liga na tua resposta. O bagulho tá sério, nosso excelente, o barato é louco. Vamos junto lado a lado. Me diz aí. Você quer sair do gueto, mas a sua mente é um gueto. Toma aí. Você quer fugir do gueto, mas o mundo inteiro é um gueto. Canta bem. Você quer sair do gueto, mas a sua mente é um gueto. Você quer fugir do gueto, mas o mundo inteiro é um gueto. Meu samba é assim, sim. Sim.